17! Portal do La Rocha! Avisa o verão que vai chegar quente é nóis. Bora botar tequila pra essas meninas aí, rapaz. A mãe dela quer que ela vá estudar, mas eu sou danada, só fica na rua. Se joga pro baile, só pensa em dançar. E tá que mina maluca. Quando a gente chega no baile, bota tequila pra ela. Ela faz o que, ladrão? Desce tequila pra ela, ela bate o bumbum no chão. Desce tequila pra ela, ela bate o bumbum no chão. Desce tequila pra ela, ela bate o bumbum no chão. Desce tequila pra ela, ela bate o bumbum no chão. Desce tequila pra ela, ela bate o bumbum no chão. Desce tequila pra ela, ela bate o bumbum no chão. Combinação perfeita, esse é teu culinho limão. Desce tequila pra ela, ela bate. Combinação perfeita, esse é tequila e limão. Na festa da tequila, elas descem até o chão. Na festa da tequila, elas descem até o chão. Tu-tu-tum, bumbum no chão. Tu-tu-tum, bumbum no chão. Tu-tu-tum, bumbum no chão. Tu-tu-tum, bumbum no chão. Desce tequila pra ela, ela bate bumbum no chão. Desce tequila pra ela, ela bate bumbum no chão. Desce tequila pra ela, ela bate bumbum no chão. Desce tequila pra ela, ela bate bumbum no chão. Desce tequila pra ela, ela bate bumbum no chão. Combinação perfeita, esse é tequila e um limão. Desce tequila pra ela, ela bate bumbum no chão. Desce tequila pra ela, ela bate bumbum no chão. Desce tequila pra ela, ela bate bumbum no chão. Desce tequila pra ela, ela bate bumbum no chão. Desce tequila pra ela, ela bate bumbum no chão. Combinação perfeita, esse é o tequila e o limão. Desce tequila pra ela, ela bate bumbum no chão. É o solinho, hein, Ricardo? Eita, quanta índia. Quanta índia. Quanta índia gostosa e bonita. Sala 7, ladrão. O Arro Funk do verão 2018. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Que batida gostosa é essa, meu filho?